Sou a deusa do universo, conheço todas as estrelas, sei o quanto são meigas, sei como são belas. Sou a deusa do universo, conheço a face da lua, fica redonda. Sempre quis. Agora sei que são brinquedos, sejam bem-vindos ao meu palácio. O universo é o meu castelo e o céu inteiro é o meu terraço. Agora sei que são brinquedos, sejam bem-vindos ao meu palácio. O universo é o meu castelo.